há problemas, haverá um milagre. Em meio a escombros, um facho de luz. Milagre da vida, nele respiro. Me movo e existo em Cristo Jesus. Me movo e existo em Cristo Jesus. Milagre bateu na minha porta. Sei que não vai embora. Foi Deus quem mandou você pra mim. Deu ordem a seus anjos a meu respeito. Já não há desespero. Estou no corpo. Noite escura brilhará uma estrela, indicando um novo milagre que faz o impossível ser possível.